professora divide a classe em dois grupos e decide fazer uma disputa de perguntas e respostas. Para que o azedinho não lhe enche o saco, ela o coloca no grupo dos inteligentes. Aproveitando-se disso, o azedinho grita pro outro grupo: ah, nós vamos acabar com vocês aí, suas cambadas de idiota! E aí começa a disputa. Quem descobriu a América? E o grupo do azedinho responde: Cristóvão Colombo. E o azedinho grita: eu não falei? Bando de orelhudos aí, 1-0! E a professora lhe repreende: cala a boca, azedinho. Segunda pergunta: que idioma se fala na Espanha? E o grupo do azedinho responde: espanhol, professora. Ah, viram só, seus filhos de uma égua, 2-0! A professora lhe repreende de novo: cala a boca, azedinho. Terceira pergunta: como Cristóvão Colombo chegou à América? E o grupo do azedinho responde: nas caravelas. E o azedinho, emocionadíssimo, disse: ah, eu bem que avisei, seus sacos de merda aí, ó. Toma, 3-0! E a professora de saco cheio grita: azedinho, levanta e sai, porra. Ah, o pênis, professora! Chupa, professora, esses babacas! A professora indignada volta a gritar: azedinho, sai e não volta mais. E o azedinho, contente, responde: o cocô, professora! A professora, não aguentando mais, grita: azedinho, sai e não volta dentro de um mês. E o azedinho, feliz da vida, responde aos berros: é menstruação! Puta que pariu, eu 6-0! Ganhamos!